Cifra 1288, alterna 1264. 1268-1264, Lona 755. 3894, tá a 1 milha do Índia Cerco, tem bastante checado. Certo, tá 3894, continuando a aproximação como número 2, ajuste no 005. O aguardado pista livre, certo? Sim, está 3894. Nível 040. Autorizado 040, né? 720. Uno 612, no solo 39, libera primeira direita, solo 121, décima 9. 12, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. É 01, reduza para 1, 702. Reduzindo, 601, 70. 1925, visual com tráfego na curta final, pista no zero. Visual com 1925. 7, após passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 1 no zero. Após passagem do mesmo, alinhar e manter pista 1 no zero, 1925. Paulo, gol 1612, visual na 6, escuta. Bono 12, a posição é 3, táxi via Alfa, mantenha a sua Juliette aguardando o portão. Alfa, mantenha antes da Juliette, gol 1612. Uno 399 para o táxi, POB 142, autonomia 04, 19, alterna Galeão. É, alterno Galeão, autonomia POB, por gentileza? Uno 399 para o táxi, POB 142, autonomia 04, 19, alterna Galeão. Copia, táxi à direita, ponto de espera no 0, ponto, torre 186, altímetro 005, uma viagem, Uno 399. No 005, direita, torre 1 no 8, decimal 6, gol 1399, obrigado, bom trabalho. Controle, tá 3567. Prossiga, tá 3567. Desvia esquerda por 245, até através de oval. Livre de desvio, tá 3567. Dono, boa noite. Dono 601, reporte no marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Reportará. Dono, boa noite, Papa Romeu, Serra, Papa Romeu. Serra, Papa Romeu, para Maceió, aguarde autorização de tráfego. Tá na escuta, valeu. Sérgio, tá 3834 no solo 42, libera primeira direita, solo 121, decimal 9. 3894 vai livrar e chamar o solo 219, boa noite. 20, chame Recife 1288, aterna 1264. Tô baixado e travado. Baixou, travou, 601. Sente, aguarde pista livre, ajuste 1005. Pito, chame após desvio, tá 3567, voa na Prodieval. Chame Recife 1288, alterna 1264. Após desvio, na proa de Ofito, tá 3567. Após desvio, proa de Ofito, através de Eval, chamará Recife em 1288-264. Força aérea 27118, assina a identificação autorizada de chegada da AMAN, desça inicial nível 080. 080 da AMAN. Desvio, voando na Pro de Tóquio. 6720, desça para 2000 pés, ajuste no 005, atualizado sinal LE até ponto estabilizado. 2000 no 005, chamada estabilizado, web 6720. Pode ingressar naquilo e ir pelo pátio pegar antes da Juliette, na 384? Vento é? O no 601, vento 090 graus, 0612 de nós. Obrigado. Quem tá livre aqui no pátio 3, aguarda pra ingresso no pátio 1. Muito obrigado. O no 602, passo à esquerda, Juliette agilizando até o portão 3. Autorizado. Esquerda, Juliette até o portão 3, no 602. Poxa, né? 6321 está pronto para o táxi. BOB 62, autonomia 3:20, alterna Goiânia. Goiânia 62, 3:20, táxi autorizado. Vai observar um 737 Gol Vale ingressando no pátio. Na sequência, Juliette Alfa, quando espera a pista no zero, torno 1 no 8, decimal meio, tinto no 005, 6321 da Oxané, Boa Viagem. Afirma, livre, táxi observando um 737 para ingressar no pátio principal, após taxiway Alfa. Quando pronto, 10186, Oxané 6321. 1186. 1896, 1 a 2. 4894, observar a passagem do Focacinho à sua frente, da Oxané, na sequência, pátio 1, portão 9 autorizado. Após a passagem do Oxané, pátio 1 para o 9, 3894. Paulo Salvador, 3862, sente da informação Alfa, boa noite. É, não deu. 8002 pro Galeão, aguarde autorização, o nível seria 380, 3862. 638, coordenaremos, aguarde autorização. Guardando, 3862, obrigado. O Serra Papá Romeu, aguarde só instante de cópia, estamos em coordenação com o Centro Maceió 410. Qual que é o prático estacionamento e pista que decola? Tá na aerostal, decola na pista 17, então não aguardando os passageiros chegarem aqui, não tem? Gente, aerostal, pista no 7, se não, instante 4. Ok. Solo 601. Solo 601. É o Salvador? É o Solo 601, livrou essas coisas. Gente, o 601 no táxi autorizado Alfa Juliette, pátio no portão 7. Alfa Juliette, portão 1 no 601. Não, não, é o pátio 1 no portão 7. Ah, desculpa, portão 7, pátio 1, 601. O solo confirmando, o Chanel 6321 segue em frente, pega a Alfa à esquerda, ou entra pelo pátio? Pode ingressar à esquerda via pátio. Esquerda via pátio, o Chanel 6321. 3894, esquerda após o Webjet até o portão 9. Para o 9, tá, 3894. Webjet não, é o Xané. 118, decimal 6. 186, fui aliás com o Webjet 6720. Gente, coordenando. Voador? Na sua escuta, Webjet 6720 vai passar o marcador externo, tá baixado da lata. Gente, Webjet 6720, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 0612 de nós. Ajuste 1005, pista operando em toda a extensão. Teve pouso em toda a extensão, estado 005, Webjet 6720. Golo 399, visual ao contrato na curta final, pista no zero. Afirmo, Golo 399. 7, Golo 399, após passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter. Após o tráfego na final, alinha e mantém, 190, Golo 399. Papá Romeu, Sierra, Papá Romeu, pronto, cópia. Prossiga. Salvador Maceió, nível autorizado 410, como solicitado, aerovia Upper Whisky 58, decola da pista no 7, vai curvar à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 35, tour 1 no 8 decimal 6, e o transponder 5560. Eu preciso que eu confirme o nome da subida e o controle, por favor. Subida Puca, Papá, Uniforme, Charlie Alfa, após Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, transição, Aracaju, Alfa, Charlie, Juliette. E o controle 1, 19, decimal 35. Gente, estou muito grato. Maceió, 410, Aperi 58, decola da 17, com curva esquerda, saída Puca, com transição Jamo, depois Aracaju, 1935, controle, 186, torre, e o transporte 5560, Serra do Barromel. Correto, tá no hangar da Aero Star, acionamento autorizado, ainda nesta, reporte para o táxi, o Altinho, tudo 005. Relativo, vou acionar daqui uns 2 minutinhos, 5 passageiros chegando, o que eu reporto por aí? Sente. É. 8002, cópia. Cópia, 8002. 8002, autorizado, saudou para o Galeão, nível 380, aerovia Zulu no 4, decolagem, pista 10. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, transição Blast. Controle 1 no 9, decimal 35, torre. 1 no 8, decimal 6. O código 5557. Mantenha velocidade alguma aí? Chegada. Mantenha a chegada, web 6708. Tá bom, tô só perguntando se tem alguma velocidade, se o pilote desce até a nós, está liberada a velocidade, isso aí. Desculpa. 5557 Transponder 8002. É 5557, 196 confere, 1835 controle, nível 380. Nível 380, 1835, 196, 5557 então 8002. Ok, 186935, correto, portão 10, chame pronto. Camarada 8002. Solo web 720. Pousou, livrou, táxi via Alfa, Índia, última esquerda na Alfa para o portão 4, web 6720. Alfa, Índia, para o 4, 6720. Sente para livrar tráfego, voo no 925. Sente, está voando na trua 320, 925. Decolado aos 53, chame o controle Salvador 119 decimal 35. 35, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1399, decolado. 399, contato radar, subo nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza 340, gol 1399. Confirmando a pista 10 de Salvador, tá com alguma restrição? Funcionário 2718, pista 10 em toda extensão ILS4. Gente, cara. Funcionário 2718, autorizado ILS, aposto estabilizado. Autorizado ILS, aposto estabilizado, 2718. Afirmo, gol 1925, tráfego superado, voa na proa 300. 95 proa 300. ...708, reautorizado nível 050. Autorizado 050, projeto 6708. No 925, chame Recife 12685, alterna 12545. 2085, bom 92718, confirma indicada. 200. 321, decolado aos 54, controle Salvador 119, decimal 35. 0935, boa noite. 08. Oxané 6321. Oxané 6321, contato rodando decolagem, subo nível 340, saída gole transição fito. 340, sem restrições, na gole ou fito, 6321. 1-0, mantenha reto até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva direita. Inicialmente, cumpre o perfil subida da El, transição coral. Vai interceptar a aerovia Golf 677, controle 19-35, torre 18-6, código 5535 para o trip. Trip 5415, autorizado Leão, usando 40, decolando da 1-0, com curva direita, perfil da El coral, Golf 677, trafonda 5535. Correto, 5535, tá pronto para puxa acionar no portão, correção remoto no 2, autorizado, tira o táxi. 5415, autorizado o táxi, confirma. Seu trip autorizado pushback e acionamento remoto, chame para o táxi. 718, completo final, chame torre 118, decimal 6. 8-6, 2-7-8. Não tenho o trip já autorizado a sua retaguarda, ok? A gente vai aguardar o seu 002. 5415 da trip copiando o solo. Trip 5415 é o solo. 5415. Tá pronto pra puxar acionar? Pronto, 5415. Autorizado, time taxa. Tomara taxa, 4-5. 8002, Datan. Prossiga, 8002. Terra da trip já iniciou a retaguarda. 5 trafo inicial, táxi tá livre, puxa acionar no 10, ok? Gente, após o trafo da retaguarda, está autorizado o ADS. Muito bem, 002, obrigado. Travado. Ciente, está estabilizado o lote a 5 milhas do externo, reportará passando o externo. Ciente. Campo de educação, 7-7-8, para Zero, seven, seven, Frank, full flight level 310, stand 1-1, stand by 2 minutes to copy the clearance. Listen information, Alpha, QNH 1005. Control 077, QNH pela nossa apresentação radar, aproximadamente 80 milhas. 245, Oxané 6321 para desvio. 6321. É pronto, cópia? 9, chame Recife 1288, alterna 1264. 1288, boa. Aerovia Peruí 58, decola pistão zero, mantenha reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, subida Pucajamo, transição Aracaju, controle 119.35, torre 118.6, código 5540 para o gol no 856. 2390, conforme o plano, saída é Puca, transição Aracaju, 1935, 5540, gol no 856. Correto, portão 1, chame pronto, puxa acionar. Trabalhei. Conduzindo a 7-7, wet copper, ciclista. 0 grau 05 nós, pista operando em toda a extensão. 7. 1-0, via arrow upper, zoom 1-0, to intel position. After takeoff runway 1-0, maintain head at 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and then Jamo position, Juliet Alpha Mike Oscar, and then Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo. Puka departure and Zipar transition. Salvador control frequency 119.35. Salvador Tower 118, decimal 60, and squawk 5552. Bueno, 077, that's clear to destination Frankfurt via Puka, departure Zipa 6, initially climb flight level 310, walking 5552. Puka departs the Zipa transition to intercept airway Upper Zulu 10. After takeoff, first turn to left turn, good. Puka departs Zipa transition to intercept Upper Zulu 10 and say again, heading after takeoff. After takeoff, turn left. Turn left and close after takeoff to Zipa 6. That's Puka 6, Zipa transition to join Upper Zulu 10, Bando 077. Giovanni, coming ready for push back and set up engines. For you for push, Bando 077. O 35405, pronto para o táxi, POB 45, 4 horas e 20, Porto Seguro. 20 Porto Seguro com 45, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ponto espera no 0, torno no 8, decimal 6, altímetro 005, tem uma boa viagem, trip 5405. Via Pátio Juliette Alfa, torre 186, ponto espera o ponto 405. 8002, autorizado push, chame táxi, portão 10. Autorizado, chamará táxi 8002. Solo Salvador, voo 1601. Voo 601 para o Galeão, coordenaremos o 360, informação em curso é Alfa, 805, aguarde cópia, o portão é o? Portão é o 7. 77. Aérea 2718, no solo 02. Libere primeira à direita, chame o solo Salvador 121, decimal 9. Libera a pista, táxi via Eco, reporte na Delta, aguardando para o cruzamento, tráfego na curta final, já com pouso autorizado, ok? Sim, táxi à direita agora Alfa, direita na sequência Delta, aguardando o cruzamento para o hotel e na sequência o pátio militar, confere? E só confirma, pátio militar e não de autoridades. Gente, militar mantendo a Delta, aguardando o cruzamento. Voo 764 Salvador para Brasília, coordenaremos o nível 360, escute a formação Alfa, time do 005, portão é o? Portão 03. Sente, número 2 para cópia. Seguindo para o pouso, objeto 6708. Objeto 6708 informando que o seu farol de pouso não está ligado. Tá, eu vou esperando aqui. Poderia confirmar? Oh, não tem essa informação, é 21 e 15. 21 e 15, o sistema aqui conta uma 21 e 50. Se for a última apresentada, a sua autorização de tráfego vai ser a partir dos 2.0, ok? Vai constar o sistema com meia hora de antecedência. Eu não recebi uma nenhuma para 20 e 15. A única que eu tenho é 21 e 50. Se eu ia confirmar com a companhia, se for o caso a gente entra em contato com o centro também. Mas o mesmo já foi feito o primeiro contato, não expõe o seu plano ainda, uma vez que a última CHG, a DLA no caso, foi para 21 e 50. Ok, eu vou chamar lá, obrigado. No 8, mantenha a posição na Delta, tá visual com 737 na curta final. tráfego na curva tem um Boeing 737 do Webjet, assim para cruzar sua frente autorizado. Cruzamento, hotel, pátio militar, frequência livre estacionada, tenha uma boa noite. Autorizado Aliane, manter a pista no zero. Ali, manter 54 no seco. 97, Alfa confere, altímetro 005, Guarulhos 340, número 3 para cópia, aguarde autorização, portão é o. 2 aguardando, 3897. Nossa, diva aqui solicitado 360, ok? Ainda lembro, então 360. Obrigado, na sua escuta. Para o táxi, então 8002. Então, 8002, táxi autorizado via Alfa, Juliette Alfa, ponto espero no zero, turno no 8, decimal 6, altímetro no 005, POB autonomia alternativa. Autorizado via Alfa, Juliette, ponto espero da 10, 186, torre 8002, o POB é 88, autonomia 4 horas, alterna Guarulhos. Guarulhos 88 com 4 horas, boa viagem. Retificando, alterna Confins, então 8002. Gente, Confins. Cruzamento autorizado, pátio militar, frequência livre, boa noite. Galeão, coordenaremos o 340? Firmo. Gente, inicialmente o número 4 para cópia, Alfa em curso, altímetro 005, portão é 1? É o 4. 4, gente, só instante 4. Aguardando. Boa tarde. 4.5 autorizado, decolagem pista no 0, vento 08, 0 grau, 05 nós. T4.5 livre decolagem. E o portão é o 01. Tem um Airbus já está liberando o pátio, na sequência ali vai ter o portão 1. Gente do Airbus, Alfa Juliette, 01, web 6708. O controle confirme. Autorizado. ITAP, Eco Hotel Golf. Trip 5415 decolado ao 08, controle 119 decimal 35. Controle 935, boa noite. Oi Salvador, boa noite, o Trip 5415. Trip 5415, boa noite, contato radar, saída da Elso, bom nível 120. 120, perfil da Elso 5415. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter pista 002. Para nós, eu vou ser autorizado. Quer dizer, leva o segue o pulo.